E tá na hora de mudar de vida, eu sei que tá. Um novo começo, um novo final. Cansei de reviver histórias do passado que acabaram mal. De tanto que eu já sofri, resolvi te apagar da minha mente já. Que não sai do meu coração, te bloqueei no meu subconsciente. Em ti, vira essa página aí. Meu coração cansou de sofrer, vivendo de TPT, vivendo de TPT. Vira essa página aí. Meu coração cansou de sofrer, vivendo de TPT, vivendo de TPT. Me lembrei de te esquecer. De vida eu sei que tá. Um novo começo, um novo final. Cansei de reviver histórias do passado que acabaram mal. De tanto que eu já sofri, resolvi te apagar da minha mente já. Que não sai do meu coração, te bloqueei no meu subconsciente. Em ti, vira essa página aí. Meu coração cansou de sofrer.